O pior que hoje eu adicionei um cara e ele viu as fotos do Lifefield no meu Facebook. E o cara falou, pô, legal, eu sou fã do Lifefield também, cara. E não Caralho, cara. Talvez ele tenha aderido ao Life de Week Day e você cara. não saiba, cara. É, O torno de pior é que ele tava falando sério. Ele falou, pô, cara, que legal, eu sou. Eu achava que era a única pessoa que gostava da arte dele, com todos os gibis dele. Caralho, cara. Pô, cara, E tu teve um sem pai de saber um o que aí, falar, teve um porque... pai de um aí que ficou, teve um pai de um que ficou reclamando, filho, por que você faz isso, filho, comigo? Comentando na foto que ele colocou do Leaf, não lembro quem foi agora. Vocês acharam que é o da luta, que é aquele que parece o Deadpool lutando? Putz, cara, que é o Deadpool que ele tem lá, ele joga o consolo pro. Isso, Aí corta, e depois cara. ele pega a espada e tenta dar com a espada por trás, assim, muito sem noção aquela luta. Tem que achar esse, É, cara. aquela Tem que luta é ver. sensacional. Cara, eu vou Ele procurar vai aqui. dar Eu, um. se eu não me engano, eu peguei lá no Vale dos Enchutos, cara. Eu vou procurar aqui de novo. Uma estocada reversa. Foi a conversa? Oi? Foi a conversa aí? Foi. Passei a conversa do cara. Aí, ó. Haha, o cara é fã número um dele. Aí eu comecei a zoar com ele, cara. Da inocência, só que, pô, o cara é fã dele mesmo. Não, isso aí que você escreveu foi na sacanagem, né? Não, assim, eu tava na sacanagem, só que o cara tava falando sério. Aí Caralho. eu aproveitei e comecei a zoar. Falei que tem referências bíblicas, iluminatis. Eu tô vendo aqui, ó. Já Caraca. denunciar os Illuminati, conspiração do governo. Fazer Queima os pendentes, referência fazer uma disso. homenagem ao pai dentista dele. Movimento dadaístico. Você vê que o Cable é uma Cara, referência a Jesus Cristo, caralho. Eu fico essa aqui é a servindo conversa lá que você teve com o referência ao cara? Cable, mas eu não sabia. Coitado, Porra, você abusando Caralho. da inocência do menino. A inocência. Você me zoou claramente fazendo uma crítica ao exército. Tem computador na Pai, cara? Não sabia que. Caralho. Oi, meu nome é Marcelo. Oi, Oi, Marcelo. Marcelo. Eu estou há mais ou menos 10 Oi, anos Marcelo. sem comprar um GPS Atrasado pra caralho. Não, cala a com boca, vai, delay. Marcelo. Cala a boca, vai. Vai de novo, Fala, Marcelo. Não, vai de novo não, continua assim. Vai, começa Vai. do. Eu estou há mais ou menos 10 anos sem comprar um gibi desenhado por Rob Liefeld. Aê! É. Parabéns! Mas de vez em quando a gente tem uma recaída e compra aquele gibi que tem uma capa variável do Rob Liefeld. E a Daí gente tem que ser sente forte. aquela vontadezinha. Lembre-se sempre dos 12 passos, Marcelo. Há Muito bem, 10 velho. anos se contando. Minha boca. Muito bem, pessoal. Estamos começando mais um Podmico, podcast do MRZI. E hoje é um podcast especial que a gente vai falar do grande mestre, gênio, incompreendido, Rob Liefeld. Louvado seja ele. Opa! Vamos falar tudo sobre a vida dele, sua obra, sua anatomia, tudo que precisa saber. E A junto anatomia hoje dos com a gente. desenhos dele, né? É, dele não é muito diferente Eu não tô dos. interessado na anatomia dele. Ixi! A anatomia dele não é muito diferente da dos desenhos, então tudo bem. Estamos aqui hoje com o Sigui. Meu tem um trabuco que começa quadrado e termina redondo. Victor Zanellato. O anão. O Gariba. Sempre esquece. Viado. Vai, Vamos com o Marcelo Atrevido. Nesse carnaval, quero uma máscara de Rob Liefeld pra pegar geral. Alix Spiklis. Witch King. Temos vários convidados hoje. Porque pra falar de live, todo mundo apareceu. Quis complementar. Então temos Diogo Churrumino. Meu sonho é ter um braço de ferro. Luke Luke. Louvado seja o Lifefield. E o inacreditável Neil. Opa, na pontinha do pé. O Zwaste tá aí ou caiu? Caiu, mas. Morreu. É emoção, Morreu. cara. Se emocionou porque hoje é o final do Liefeld Week Day. Um evento que correu o mundo todo, em que todo mundo trocou seus perfis por fotos do Rob Life. E que teve Então vamos. muita gente que ficou contra. Muita gente foi contra, mas eles não entendem o mestre, são incompreendidos. E Então, meu quem quer começar tá falando aí dele? Cara, meu irmão tá achando que eu sou retardado por causa das fotos. Pô, que isso, cara? Diz que ele não entende, ele não entende nada de arte. Eu falei, só que fazer o quê? Ele é um infiel, né? Meu irmão é um viado. Ele tá fazendo cosplay do frango aí, impressão minha? Pô, o Xinga não pode. É homenagem. Xinga, mas não. Homenagem ao frango, a gente tem que arranjar um substituto. Puta merda. Vai, continua aí, Evandro, pelo amor de Deus. E aí, pessoal? Então, para com essa putaria. Quem quer começar falando aí sobre a obra do Leifert? Pera, eu vou começar, que eu vou falar um pouquinho da vida do Leifert, né? Pra começar esse podcast. Ele é californiano, ele nasceu em 3 de outubro de 1997, tem uma irmã que é 7 anos mais velha que ele. Vocês pegavam a irmã dele? Olha um pouquinho a foto dela aí. Vocês têm que me falar. Com preparo ou sem preparo? Com preparo. Pô, eu ia fácil, até sem preparo, cara. Eu ia, cara. Tô desesperado. Vamos que vamos. Eu ia facinho, cara. Facinho nela, cara. Bom. Eu ia botar ela numa posição igual que ele coloca os personagens dele, assim, todo deformado. Aquelas costas viradas pra trás. É, então você ia comer ela de quatro, mas ela tava virada pra cima, né? Com a cabeça pra cima. Eu vou radicalizar, eu pegava ela e a filha do muro também. O cara é assassino. Deixa eu continuar, cala a boca. Continua aí, garoto. Aí o pequeno Leifert, ele sempre amou quadrinhos desde criança e ele queria ser um artista profissional, né? Aí no ensino médio ele fez uns cursos de arte fundamental e participou de algumas convenções de quadrinhos, né? Onde ele conheceu criadores como George Pérez, John Romita Jr., Jim Shooter, Leighton Bob, entre outros. Todos foram inspiração pra ele. E o Leifert diz que as inspirações pra ele foram o Pérez, né? Junto com o John Byrne e o Frank Miller. Quem diria, né? Cara, quem com diria? Certeza... Com certeza esses caras incentivaram, deram um tapinha nas costas e falaram, tá muito bom, meu filho. E a gente vê que ele aprendeu legal, né, cara? Tá mandando bem. Tem contra a referência do Jorge Pérez por toda a obra dele, assim. Do Miller também, não cara. Tem como não enxergar, né, cara? Ele desenhando Titãs mesmo é uma homenagem. Ah, é, claro, o Jorge Pérez. Vai ter homenagem. Cara, uma curiosidade é que ele começou com 17 anos e quem ajudou ele a entrar, tipo, no ramo dos quadrinhos foi o Jim Lee. O Jim Lee? Podia. Ah, sim, tá vendo? O Jim Lee já fazendo merda. Desde sempre, né? Desde sempre. E Jim Lee, caralho. Computador, né, cara? Puta merda, cara. Então, daí ele fez aulas de desenho numa faculdade local e ele trabalhava como entregador de pizza e trabalhador de construção civil. Enquanto ele fazia suas artes, entre aspas. Ele devia entregar pizza e desenhar ao mesmo tempo. Luke, liga o microfone, caralho. Ô, foi mal. Tira da bunda o microfone, mano. Tira essa porra desse cara daí! Tira da bunda o microfone. Realmente é o frango, aqui, né, cara? Não tem dúvida que é o frango. É o novo frango. Xinga, mas não ofende, tá? Um substituto à altura. Vamos continuar logo com essa porra. Ele fazia suas artes enquanto trabalhava como... Em cima da moto, né? Enquanto dirigia. Pô, por que a placa da moto não bateu, cara? Ele não bateu aquele carro, né? Tá, vamos continuar mesmo. Fale mal do mestre. Em algum momento quebraram a mão dele. Eu acredito nisso. Eu acho que ele é o tipo Daniel Day-Lewis, cara. No meu pé esquerdo, ele desenha com o pé. Ah, eu ainda acho que quebraram a cabeça dele. Quebraram o pé e a cabeça do cara. Caraca. Ah, eu fico imaginando ele numa briga de gangues, o pessoal assim torturando ele, quebrando os dedos dele. Mas porra, deixa eu continuar aqui, caralho. Aí essas artes que ele fez enquanto trabalhava, ele entregou pra algumas pequenas empresas de quadrinhos e outras grandes, como a Marvel e a DC. Mas ele não recebeu nenhuma proposta nem nada. Por que será? Daí, uma fatídica convenção em São Francisco, ele apresentou os seus desenhos a alguns editores, né? Ele levou 10 páginas de arte sequencial com seus próprios personagens que ele tinha feito na época. Ele fez isso porque ele acreditava que ele não tinha capacidade pra desenhar personagens mais estabelecidos, então ele criou os dele pra poder apresentar pros caras. Imagina ele mostrando pros caras as imagens com estrabucão, pochete, braço biônico. O pior, daí um editor da DC, ele viu as amostras do Liefeld e falou que tentava arrumar alguma coisa pra ele depois, né? Um sacana qualquer. Um filho da puta. E o Liefeld tava com medo meio que mostrar os trabalhos dele pra Marvel, mas mesmo assim ele fez e ele acabou recebendo um trabalho de 8 páginas em uma história dos Vingadores com Pantera Negra. Só que a história não acabou sendo publicada, não acabou sendo feita por ele, nem publicada por ele, e ele acabou recebendo uns outros trabalhos ali pela... pela Marvel. E a sua primeira história publicada foi a minissérie de 5 partes do Rapina e Columba para DC em outubro de 88. Alguém leu esse quadrinho? Aqui no Brasil saiu com uma edição única. Saiu. Do DC especial. Que a capa falando que era, acho que se não me engano, era assim, juntos pela primeira vez de novo. Não tinha de novo. Aí, dois pulando assim, um coxinho do outro praticamente. É o padrão, né? Pulando de uma aeronave, sei lá, cara. Vale lembrar que nessa época o desenho dele não era tão horrível quanto acabou se tornando. Mas dizem que isso era muito nessa mais época, do finalista, né? Nessa época ele fez alguma fama, né? Tanto que a Abril já vendeu como se ele fosse um artista revolucionário. Nas chamadas de capa tava o revolucionário artista. Mas Rob ele Michael, foi, cara. Mas é. Ele é o mestre. Ele foi um mestre revolucionário, sim. Revolucionou tudo. Na época mesmo ele desenhava bem. O que eu acho é que ele fez um traço ruim pra ser rápido e deu sucesso, cara. Você pode ver que nos anos 90 a arte era tudo esculachada. Até na Vertigo, tipo, as únicas coisas que prestavam, tipo, eram as capas. O desenho não era essas coisas, não. É, mas é porque na Vertigo tinha a história, né, que era o principal. É, tinha a história, só que os desenhos... Agora, e nos X-Men? Como é que vai dizer que a história principal nos X-Men, nos Novos Mutantes, na época que ele desenhava? É, ele começou nos Novos Mutantes mesmo. Ele que substituiu o Chris Claremont, se eu não me engano. Aí ele foi... dessa época ele criou o Cable. Aí o Gibi fez muito sucesso. Aí eles trocaram o nome de Novos Mutantes pra X-Force. Aí ficou aquela putaria que é conhecida. É que se tu olhar essa capa do Rapina e Columba aí, que o Neil mandou aí agora, não parece ser tão ruim assim quanto olha a primeira vez. Mas não é, né? Ah, cara. Não é? Era talvez tá bom? Talvez por causa do arte finalista, né? Sim, a capa tá muito boa, né? Cara, ou ele tava disposto mesmo a tipo, a se esforçar. Hoje em dia você sabe que ele não tem nenhum. De repente ele copiou. Talvez ele tenha copiado de alguém, né? Ah, ele juntos novamente pela primeira vez. Mas ele já tinha os vícios dele, assim. Eu já vi alguns trabalhos antigos. Essa coisa de ruga, assim, muita marca de expressão, sempre foi. Sim, os pés, algo presente. Pô, cara, agora eu tô lembrando, eu vi essa revista por R$2, ó, por aqui. Tá vendo, pô, devia ter acertado, cara. Foi raridade, cara, uma das primeiras publicações do desgraçado. Mas vamos continuar logo aqui, porra, por favor. Daí depois ele começou a trabalhar pra Marvel. Aí um dos seus primeiros trabalhos foi o anual do Espetacular Homem-Aranha 23, isso em 1989, mais ou menos. Aí ele se tornou também desenhista dos Novos Mutantes, começando pela edição 86. E ele é, tipo, considerado uma pessoa que transformou um título que era considerado, tipo, de poucas vendas, como os Novos Mutantes, em um sucesso financeiro. E ele é acreditado por isso, acreditem se quiser. Cara, foda, os Novos Mutantes tinham equipe criativa legal, né? Era o Chris Claremont e o Bill Sienkiewicz, ou sei lá o nome daquele filho da puta. Bill 520. Isso. Mas parece que não tava vendendo bem, não. Aí depois que ele entrou no negócio, foi que as vendas subiram. Teve um sucesso, então. Acho que... É que nessa época já tava na moda os negócios massa velho. É, tipo... finalzinho dos anos 80, né? É, que já tava no final, cara. Anos 80, comecinho dos 90, já era a era só de McFarlane aqui, né? Era, o gibi do Homem-Aranha do McFarlane era o primeiro de vendas. É, o Jimmy tava saindo do Justiceiro, indo pros X-Men, tava começando a trindade ali. Ele já tava no X-Men. Ele entrou no X-Men lá nos... Eu acho que em 86, por aí. Ele já tava lá? Não sei se tinha saído do Justiceiro ainda naquela época. Não, cara, é que ele desenhou uma edição do Justiceiro com o Wolverine, o pessoal da Marvel gostou e mandou ele pro X-Men. Aí ele ficou um bom tempo. Aí depois, com a saída do Chris Claremont, que ele assumiu de vez essa bagaça. Eles tiveram até aquela edição especial lá da... Tenho essa daqui. Cara, eu devo ter curtido um monte de desenho do Live sem saber, cara, porque na, na época que saía essas coisas aqui, o cara era criança. O cara achava tudo legal, né, cara? Qualquer coisa que saía de X-Men, X-Force, qualquer porcaria que saía, tu achava boa. Então deve ter um monte de desenho aí que eu curti. É o Cable, o gordo mais massa velho de todos. O Cable, né? Massa velho, tinha trabuco, um braço biônico, aquele monte de coisa nas costas que a gente não sabe o que serve. Um velho escroto com braço biônico. O Cable, ele era meio que o Exterminador do Futuro, né? Tinha hora que a cara dele derretia, aparecia assim meio cyborg, né? É verdade, cara. É, aconteceu isso algumas vezes. Mas continuando aqui, obrigado por falarem tudo. Depois, nos Novos Mutantes, edição 98, ele assumiu o completo controle criativo da série e ela foi renomeada. O início da merda, né? Digamos assim, foi lá no bem no comecinho dos anos 90, deve ter virado o ano, já deu uma cagada. E a série foi renomada, foi renomeada com o nome de X-Force, né? Isso foi em 1991. E incrivelmente vendeu 4 milhões de cópias, estabelecendo um grande recorde da indústria. Que só muita coisa, cara, que só depois foi... esse recorde só foi passado depois pelo Jim Lee, numa revista dos X-Men, acho que escrita pelo Claremont. O recorde é do McFlane mesmo, com a edição do Tormento, do Homem-Aranha. Tormento, o primeiro número do Tormento. Isso. Aí foi daí que o Liefeld foi entrevistado pelo Stan Lee, né, que foi lá em 1991. Que nós o Stan Lee deve ter enchido a bola dele, né, cara? Você não viu? A gente vai colocar aí depois no post, pessoal, a entrevista dele que tem no YouTube. Ele e o Todd McFarlane? É, que foi entrevistado pelo Stan Lee também. Tem uma que é ele e o Stan Lee, eu acho que só. Tem botar ombreiras, vou botar corrente. O Stan Lee, do jeito que é picareta, deve ter enchido a bola do Life. O guri é muito bom, ele é o futuro da Marvel. Ele Stan Lee deve ter dito. Ele deve ter dito. Você é lembra muito Kirby, um amigo, né? Meu, então, Jack Kirby. Não, quem disse que ele era o novo Jack Kirby foi o Robert Kirkman, né? O isso, foi. Jesus. Filho da puta, cara. Eu devia estar drogado, cara. Fumou um crack e falou essa porra. Mas foi legal que o... O cérebro dele, aí ele falou. O Robert Kirkman, ele lançou a HQ lá com o Rob Liefeld, só que ele mandou o cara mudar o desenho todo do Liefeld. Aí o Liefeld ficou puto pra cacete, né? O único cara que defendia ele, ele fica nervoso. Então, não, só que o cara defendia ele naquela... O defende, né? Ele, cara. Aqui, galera. Tá aqui, pessoal. A imagem que o cara corrigiu do Liefeld, ele ficou putinho por causa disso. É um desclassificado do cara. Põe ela aí depois, que cara, é aí. Foda, né? Aí eu li isso aí. Aí ela. Ficou o cara desenhou bom, a cara. Página de novo. Ficou, o pé ficou certinho, trabuco, tá semi-bom. Bom. Olha só como é que ficou. O cara deve ter corrigido a empunhadura do trabuco, né? deve ter, o trabuco deve tava ter... de lado, cara, certeza. Ele deve ter colocado os gatilhos também, né? Mas uma coisa sobre a X-Force é que ela lançou artistas também, né? Lançou o cara do Hellboy lá. Minola? Mas o Minola já tava há muito tempo, já. Minola é... Não, cara. Correção. Ele era filme, né? Desde a época do outro Seiakovnik, ele já tava... Não, isso é brincadeira. Ele não era o Minola começou no Hulk, aí ele fazia a arte final da X-Force. Mas o cara começou faz tempo. Muito tempo já. Nossa, é brincadeira, cara. Quer dizer que ele teve a menção. Mas não brinque com isso, cara. Tem gente que vai acreditar. Tem um gibi do Cable só com a arte do Mignola, cara. Só que daí os roteiros é do Liefeld mesmo. E o Liefeld ficou puto. Porque ele não seguiu, né, o estilo. O padrão Liefeld de qualidade, né? Que negócio é esse? Liefeld de abuso. Que porra é essa na mão dele? Ah, é um polegar. Polegar? Que polegar, porra? Que é isso? Caralho. Tá fudendo, ele desenhou o Cable bem mais esguio. E esse negócio aqui no fim da perna dele? O que, que é? Ah, é o pé. É o quê? É o quê, caralho? Vai embora, sai daqui. Vai embora do América, filho. Vai do América, seu cretino. Vai embora do América, filho de uma puta! Você faz pé, você não serve pra desenhar, cara. Sai. Os pés da minha mão. Tá faltando músculo aqui. Tem dedo, caralho, porra. Tem cinco. Caralho. Qual você... Cala a boca. Eu com os dentes. Deixa que eu... Cara, continua aqui. Então, né, pessoal, daí em 1991 a Marvel tava começando a quebrar, né, financeiramente, e o Liefeld deu um pé na bunda da editora e foi, formou a Image Comics, né, que daí que as merdas todas foram feitas, tipo Youngblood, com outros caras que ele se juntou, né, incluindo o Jim Lee, o McFarlane, mais alguns outros caras que estavam fazendo sucesso na Marvel na época, né, e ele fumou a... A Image Comics. Ele fumou a Image? Ele fumou a Image Comics? Tu tá meio lesado hoje, Garibê. Eu acho que quem fumou foi tu, cara. Lá você mal, fumou a Image Comics? É, ele fumou. É uma droga pesada, cara. É, bem pesada, cara. Eu achei que ele ia falar que ele fumou alguma coisa e tal, fumou aí mesmo. Então com o Morrison dá nisso, cara. Começa a fumar. Por isso que ele é um gênio, né, cara? Isso explica muita coisa, né? Aí a página do Mignola. Pô, olha que legal, cara. Ah, sim, o Mignola, o Cable do Mignola, né? É. Imagina, ele olhou assim, que é isso? Ó, por que que tá mostrando esse pé aqui? Bota um... Bota uma, bota um balão, fumaça na frente. Um balão, fumaça, aqui, né? Sempre era fumaça. Então corta a perna na metade. Aí ele vai dizer ali, cara, o último quadrinho perfeito, ó, não tá aparecendo a perna. Tá faltando músculo aqui, cadê os músculos? Não tem músculo. Cadê os músculos, cacete? Não tem músculo. Faltam 300 músculos no braço, porra. Não consigo ver o cotovelo dele, cara, não o cotovelo pontudo, tá errado isso aí. Ele tá com o dedo, com a boca fechada, cadê os dentes? Ele tá com os dentes errados. O trabuco tá reto? Não, isso não é possível, cara. É, os olhos estão alinhados, o que é isso? Não sabe desenhar. É uma arma, mano, parece uma prancha de surf? Isso não é uma arma. Não parece uma tábua de passar roupa, né? Não, é uma arma. Não sabe de nada. Vai embora. A arma começa redonda e termina redonda. Que é isso? Tá errado. Tem um erro. O Mignola, obviamente, não seguiu o padrão do Life Field, por isso que a parceria dos dois não durou muito tempo. O Vitor, que mais bom, tem, né, pra contar aí pra gente? Então, aí em 96, depois disso tudo, o Life Field, ele voltou com a Marvel, né? E ele foi fazer um evento chamado Heróis Renascem. Ah. Heróis Renascem. Com o evento mais importante. Aí abrir a caixa de Pandora. Aí foi que aí ele começou a escrever pros Vingadores, que era co-escrito pelo Loeb, né? Pelo Jeff Loeb. E Capitão Nossa. América também, ele escreveu. Caralho. Agora alguém pode conceber um trabalho do Jeff Loeb e do Life Field junto. Quem teve Heróis Renascem? Eu tenho, cara. Eu tenho o Homem de Ferro. Cara, eu acho que aquilo, pro leitor brasileiro, vale tanto como a primeira aparição do Superman, do Batman. Aquilo ali tem que ser. Teve muita gente que começou lendo aquela birosca, cara. Cara, então, eu tenho, acho que do Homem de Ferro aqui, tem uma foto que tem um desenho do Hulk, que ele tá tão inchado, que parece, sei lá, tomou bomba, que tem AIDS, alguma coisa assim. Pô, se o cara tem AIDS, ele não tá inchado, porra. Pra ser o contrário, né? É difícil. Pior, é o pior Homem de Ferro que já existiu. Cara, é o Homem de Ferro que tem... Com veias, né? Tem expressão facial, cara. Ele não tem metade da cara. Eu ganhei as 5 primeiras edições do Capitão América. Assim, acho que todo mundo tem uma história assim com o Liefeld, né? Quem começou a ler quadrinho nos anos 90. E eu ganhei essas 5 primeiras edições. Curti pra caramba. E o Thor do Liefeld? Nossa. Meu amor, e toda noite no meu quarto, E qual que foi o primeiro contato da galera com o Liefeld, velho? Foi Cable mesmo? Como é que foi? Eu acho que foi Cable, cara. Acho que é o personagem que eu me lembro, assim, de... No meu caso, foi o Columba mesmo. O meu foi... Foi o Gold dele. Revolução Industrial do... Nossa. Dos Heróis Renascem, cara. Vocês começaram com ele na merda, hein, cara? Porque eu comecei. Começou no auge, cara. E o incrível, cara, eu não conhecia nada de quadrinhos. Um amigo meu que me emprestou isso aí, filho da puta, né? Ele não gostava do Senna, não era seu amigo. É, daí ele me emprestou várias coisas do Herói Renascem, assim, eu li. Eu era meio que... No começo, né, eu não sabia padrão de qualidade. Eu achei da hora pra caralho, né? Moleque. É, isso acontece. Mas, tipo, teve aquela história, cara. Foi a única que eu olhei assim e falei pra ele, cara, eu li tudo, gostei, mas isso aqui não dá, não. Esse negócio aqui do Revolução Industrial, né? Ele começou a dar risada e falou, cara, eu testei você, mano. Mentira. Você é um mentiroso caralho. Certeza que você adorou isso e odiou o Watchmen, velho. Cara, eu... Certeza absoluta. Eu juro que eu odiei aquilo. Eu não consegui ler. Roteiro horrível, cara. E o resto eu li de boa. Eu li o quê? Eu li umas coisas dos Vingadores pergunta. E do Quarteto Fantástico. Fala, Luke. Só uma pergunta. Alguém leu a minissérie do Cable, acho que Sangue e Ferro? Com os desenhos do Comitinho? Claro que não. Não. Ninguém leu? Não. Cara, que eu comecei a ler quadrinhos com esse. Aí eu queria saber se o roteiro era do Liefeld mesmo. Não deve ter sido. Tinha palavras? Se tinha coisas além de frases de efeito, não era dele, velho. Acho que era na época que o Loeb escrevia o Cable, então devia ser dele o roteiro. Muito melhor. Realmente muito melhor, tô aliviado. Tá bom, vamos continuar aqui. Aí tem alguém digitando, é pra desligar o microfone. Porra, deve ser o Churrumino, filho da puta. Opa! Sabia! sabia, boca. Eu nem olhei, cara, eu sabia. Não, deixa eu continuar aqui, porra. E ele acabou. O Liefeld acabou se fudendo, porque ele não conseguiu seguir o cronograma de publicação, né? Aí a Marvel meteu no toba dele. Porque apesar do Capitão América estar, tipo, vendendo 3 vezes mais do que vendia, a Marvel acabou rescindindo o contrato após 6 edições. Do pobre coitado. Do pobre coitado. Aí, tu vê como. Agora, Victor, você tem que contar o que ele fez depois. Depois? Como assim depois? O que ele fez depois com o desenho do Capitão América que ele tinha e não pôde usar? Peraí, que eu tô lendo aqui. Tô lendo aqui, cara. Filho da puta. Então, aqui tá falando que ele foi partida pra Image. Não. Mas ele fez aquele Agente América. Ele criou um personagem. É, o Agente América. Ele criou um Capitão América genérico. Não, peraí, ele não criou esse Agente América. O primeiro ele criou, aí ele comprou um outro. Ele comprou um que foi do Jack Kirby. O Fighting American. Sim, primeiro ele tentou com o Agente América, só que aí não deu certo. E comprou, depois ele comprou os direitos do Fighting America. E eu não sei se ele chegou a lançar essa outra série também. Lançou, só que a Marvel continuou não dando certo, certeza. Alguém manda a imagem do Agente América aí pra eu poder postar no... Não, pode deixar, depois eu mando. A Marvel processou ele, aí deu um processo e ele falou, beleza, você pode ter ele normal, só que você não pode desenhar ele lançando o escudo, que ele tinha um escudo igualzinho do Capitão América, só que daí o escudo dele ficou só das costas mesmo, mal usava. Não serviu pra nada. Ficou com a mesma serventia do aquele monte de coisa que os personagens dele usam nas costas. Ele tinha uma Bucky também, né? E o inimigo era uma caveira prateada. Era o caveira muito original. Prateado robô. Extremamente original. Ó, tem uma imagem sensacional, cara, que é a imagem que quase não dá pra perceber porra nenhuma, de nada, cara. Aquela que a gente não viu a caveira? É. Que achar essa imagem pra passar. É, isso é foda, né, cara? Aqui, ó. É uma caveira gigante e não dá pra ver. Tem tanta poluição na porra da página que não dá pra ver um elemento que é metade da página. Essa mesmo. A perna esquerda do tamanho do joelho. É, chega até o joelho, cara. É sensacional, velho. E o escudo que cara, é redondo e reto. Mas é muita safadeza, pra... né? Na cara que isso era material do Capitão América, né? É óbvio. Cara, ele aproveitou tudo, a buca. Tem até a bandeira dos Estados Unidos, cara. Era uma paródia. Ah, uma homenagem. Era uma homenagem, cara. Eu já tava com medo, cara. Isso, só mudou mesmo, cara. Caralho, esse T aqui tá muito bizarro, cara. Puta merda. Ah, não, tá tudo muito errado, né? A gente... Vai, Vitor. Segue aí, vamos deixar o Agente América em paz. É, foda-se, né? Continuando aqui. Daí, depois, vários outros trabalhos que ele já tinha feito, ele foi tudo reaproveitando na Image, né? Tanto que se vocês forem reparar, todos os personagens dele da Image, eles são muito semelhantes a outros já existentes na Marvel e na DC. É, mas ele não foi o único, né? A Image fazia isso com todos, né? É. Ah, esse aqui, então, salva aí pra botar no post depois. Comentem aí, aproveita já, né? Esse aqui é o Cable? É o Cable ou não é o Cable? Aí é que tá, cara, não é o Cable. É o Cable e o Akiro... É, Gavião Arqueiro, cara. É o Cable, não é um crossover. Vamos começar a analisar a foto. Um monte de consolo no braço. Não, e nas costas, cara. Aquele monte de coisa aí nas costas que todos os personagens do Life tem, cara. Um monte de... Chaminé. Apressou na salveira, hein. O filho da puta botou até o brilho no olho do cara. Puxa vida. Eu acho que é porque ele é velho, cara. Isso deve ser supositório, cara. Deve ser supositório com remédio. Olha o tamanho, velho. 18 pochetes no desenho. Olha o tamanho da coxa do... Desgraçado, cara. E uma arma que não tem empunhadura certa, né? Que é uma coisa normal também. E a arma tá torta, pra variar. O personagem dele não tem dedão, pra que vai ter empunhadura? É verdade. Eu acho que eles não tem como atirar, né, cara? Não tem como atirar. Não importa. A flecha é maior que o braço dele. Não é flecha, é um espeto de churrasco. É uma lança. É um espeto de churrasco, né? Nem lança. Se liga que a flecha não tem corda. Cara, então alguém me explica como que ele atira nessa merda. Ele atira com a mão, cara. Ele atira com a mão, aquilo ali é só pra... E pra que tem o arco, cara? É pra bater os caras, né, cara? É style. Cara, é pra cortar. Não tem corda no arco, cara. Isso é muito petado, canha. ele só tem que rezar pro vento tá a favor. Se tiver contra, voa nele, né? Os espetos, cara. Mas pega uma foto do Life Field e eu comparo com esse desenho. O Life Field desenha ele nos personagens. Sim, cara. O Life Field tem esse mesmo nariz, tem essa boca meio escrota. É ele, cara, desenhado. Será que é isso? Tá acreditando que ele desenhado si próprio até hoje? Ele é egocêntrico, então. Ele fica alimentando o ego, fazendo ele nos personagens. Mais ou menos, cara. Faz todo sentido, cara. O cara tá de joelho ali ou tá de teca? Ele não tá desenhando errado, ele tá desenhando ele mesmo. Olha como ele a gente é ignorante pra caralho. Se o Life tem um detalhe especial, né, da imagem, que é o fone de segurança do arqueiro ali, sei lá o nome do cara. Branco. E todos eles têm esse negócio na cabeça ali também, no ouvido ali, de umas antenas, sei lá que merda é essa. Ah, é o cable, fone, né, cara? O que, essa merda? Pra pegar o Wi-Fi, cara. Essa capa aí é de... Pô, essa cara, capa aí é de quando ele voltou, de Prime Age, depois que ele saiu da Marvel, que ele se ferrou, os heróis renascem. Faço ideia, velho. Isso aqui é da Youngblood, né, cara? Deve ser... Tá ali número 17. Do time Youngblood. É quando ele voltou pra Image, cara. Tanto que tá... Extreme Sacrifice. É quando ele voltou mesmo. Por isso que tá mais caprichado, né? Tá ótimo. Continuando aí, Vitor. Continue aí, Vitor. Ele voltou pra Image aí. Pera. cara. Carregando a página. Ele se emocionou com a foto. Acho que o Vitor tá quase em coma. Ah, vocês se fuderam nesse podcast, cara. Eu não estudei esse assunto, cara. Fiquei a tarde toda jogando videogame. Falou pra te estudar live. Então, vamos voltar aqui, porra. Aí em junho de 96 ele voltou e o Max Silvestre deixou ele temporariamente com a Top Cow, alegadamente. Porra, isso aqui, esse texto não faz o menor sentido, cara. É daí que o Silvestre brigou com ele, né, cara? Ah, o Max Silvestre brigou com ele na época, foi isso? Sim, o Silvestre tinha brigado com ele e... Não, foi o Eric Larson. Não, foi Silvestre, o Eric Larson, cara, tanto o Larson que tava... ele. Não, o Larson também brigou com ele. Ele e o Mark Flame expulsaram o Silvestre. Ele da Image. Ah, sim. Acho que foi os três, não foi? Acho que a briga foi o Larson e o Silvestre ficaram contra o Liefeld. E o McFarlane, que era amigão dele. Era, o McFarlane era amigão dele. Então o Mark Silvestre saiu, depois disso o Liefeld saiu também. Aí e o Mark Silvestre voltou. Foi aquela situação, agora que desinfetaram o ambiente, eu tô voltando, né, cara? Daí ele foi acusado de estar pagando dívidas pessoais com dinheiro da própria Image, né? E daí ele deu uma merda grande lá na Image. Foi acusado de meter a mão na cumbuca lá e comprar espadas do Conan, comprar... pagar piranhas, todas essas coisas assim com o dinheiro da Image. Porque ele tinha poder pra caramba. Ele tinha poder pra caramba dentro da Image, cara. Ele era o CEO da empresa, praticamente, né? Exatamente. E também foi acusado de usar funcionários da Image para fazer o trabalho de promoção e produção. Aí os caras viram que também a produção do estúdio dele era que menos vendia ali, que o negócio ali sempre foi o Spawn. Sim, qual era o maior da Image? Tipo... Era o Spawn, cara. O que mais vendia era o Spawn mesmo. Era o Spawn, o Woodcat e o Savage Dragon. E o Jim 13. Isso. Isso. Então, pergunta. Dá uma olhada nessa foto que eu mandei. Qual? Essa mulher gostosa pra caralho aqui? Cara, ela tem 26. Ela tem 2 milhões e os melões têm nervos. Não, se liga, a mina ela tem ombreira no ombro, cara. Sem ombreira. Não é um braço mecânico, não, pô? O braço tem ombreira, cara. Tem, o braço ela esquerdo. Tem uma ombreira. É verdade. O braço dela, o próprio ombro dela é meio que uma ombreira. Cara, ela tem uma ombreira implantada embaixo da pele. É, de trás a ruivinha até que tá legal, viu? É o Nick Fury, né, cara? Se você descontar essa parte... quadril de mulher melancia. Agora esse tigre aqui que tá foda, hein? O tigre tá foda, cara. Ele tem um cotoco no rabo, ele não tem perna também, ó. Não tem perna. Ah, é um tigre dente de sabre, cara. Agora que eu tô reparando. Vamos aproveitar ele que a gente... Ele também tem 15 mil dentes. Vamos parar que a gente aproveitou na Image. Vamos falar um pouquinho sobre os trabalhos que ele tem lá e sobre o quão ele copiou outros personagens pra fazer esses trabalhos. Quais são os Bloods que ele tem lá? Ou é Blood ou é Death, né, cara? É o Young pois Blood. É, tudo é mesmo. Young Blood, tem o Extreme Young Blood. Eu acho que tem um lá, um envolvendo anjos, demônios, que esqueci o nome agora. O mal do Rob Life. Esse vai pro final do podcast, esse vai pro final do podcast. Vamos continuar. Cara, ele tem vários. Agora o nome não me lembro. Só que tanto que a Image fez 20 anos, né, ano passado. Aí eles pegaram todos os gibis dele e trocaram a equipe criativa. Colocaram pessoas de calibre alto. Aí, por exemplo, o Supremo também era da Image, não era? O Supremo era da Image, escrito pela Namor por um bom tempo, cara. Cara, daí eles pegaram um que era a cópia da Mulher Maravilha e colocaram o Joey Casey. A Evangeline. Isso, é esse mesmo. Daí eles colocaram um desenhista que o desenho parece um pouco do Moebius e tá boa as histórias, cara. Tipo, eles trocaram toda a equipe criativa e tão colocando gente boa mesmo. Nada não dá pra salvar, né, cara? Se pensar bem. Não, cara, até que as histórias tão boas, tipo, tá longe dos desenhos do Life Field e tem história. Um exemplo pro Deadpool, né, cara? O Deadpool, assim que o Life Field soltou o Deadpool, teve nego fazendo histórias legais com o Deadpool. Acredita nisso? Cara, o Deadpool, se ele tiver um roteirista legal, faz uma história boa. Essa história dele atual aí do Marvel Now tá legalzinha de ler, cara. Tá. Contra os presidentes zumbi. O Deadpool ganhou uma moral, né, cara? O Deadpool também não tem nada a ver com... Peraí. Fala um de cada vez, porra. Marcelo tá falando. O Deadpool que o Liefeld criou também não tem nada a ver com o Deadpool atual, né? Você pega pra ver o... Não tem nada a ver com o Deadpool atual, porque... Ele não tem essa pegada bem-humorada, ele só era um ninja, né? Um mercenário e tal, sério. Ele era uma cópia do Homem-Aranha. Mas nenhum personagem que o Liefeld criou, depois que foi feito por outros caras, passou a ter qualquer semelhança com o personagem que o Liefeld criou. Até o próprio Cable mesmo, né? O Cable. O Cable agora é o Messias mesmo. O Supremo é foda. O Supremo do Alan Moore é foda pra caralho, é legal. Eu não vi ainda, cara. Tô querendo ler. Ô, Diogo, tu ia falar alguma coisa, não? Diogo? Não, eu só falei que o Deadpool ganhou uma moral do caramba depois de um tempo. Até jogo do Infeliz vai sair, o jogo parece que tá maneiro pra caramba. O jogo vai ser legal. Ele no Marvel vs Capcom tá legal. Tá. É que ele dá pra trás e ele faz um moonwalk, né, cara? Brisada com aquela porra. Eu acho que o Deadpool é um dos personagens mais populares, assim, da Marvel atualmente, assim. Cara, não sei. Ele, o Homem-Aranha, o Wolverine e o Homem-Travel. Acho que praticamente toda a série da Marvel tem uma capa variante com o Deadpool agora, né? Isso, e é engraçado as capas, né, cara? Eles até zoaram, né? Fizeram Deadpool número 1000, contaram todas as histórias que ele apareceu. E botaram a numeração da revista dele. No Fear Itself, tinha uma capa dele com a calça do MC Hammer lá, cara. É, cara, eu vi. Era do caralho. A última essa agora, que ele tá fazendo o Gangnam Style na frente do Capitão América. Ah, é verdade. Pô, vocês leram o X-Force do Rick Remender? Não. Alguma coisa. Cara, então, o Deadpool não tá nada parecido, cara. Tipo, a última edição, o Deadpool tá diferente. Parece que é um Homem-Aranha. Que ele dá uma moral até pro pequeno Apocalipse aquele, né? Do X-Force. Eu li hoje. Muito bom, cara. Cara, muito bom, cara. Procura, tipo, o Deadpool aí tá legal. É um Homem-Aranha que mata. Foda-se. Eu dei risada dele já falando que o Vigia é um depravado, fica espiando as pessoas. Cara, eu ri que, tipo, ele roubou lá o livro do pequeno Apocalipse. Aí o Apocalipse falou, pô, tô lendo esse livro, né? Aí o Deadpool fala, cara, esse livro é pra assassinos, coisa que você não é. Eu trouxe uma coisa melhor pra você. Aí ele vai ver, tem uma penca de revista pornô pra ele. Eu gosto de um momento que eu acho que Apocalipse Júnior, né, cara? Deadpool, acho que nessa série, que ele fala que ele passou muito tempo preso, sem comida, e ele cortava assim o próprio pedaço do braço, ia comendo, aí nascia de novo, ele comia de novo e... Ah, ele dava pro... Eu acho que era... Não sei se era pro Anjo ou pro Phantom Max, que ele... Acho que era o Anjo. O Arcanjo, isso, né? Isso. Beleza. Vamos continuar aqui. Vamos falar mais um pouquinho dos trabalhos deles na Image. Olha, vamos colocando umas... Young Blood e o Bloodshot. Não, eu vou passar isso aqui, vamos comentar que é uma das capas do Young Blood na Image. A gente aproveita e fala quais são os personagens que vocês conseguem ver ali, quais são os erros. Os erros não, né? as suas... Meu. Oh, ele não erra, ele só tem uma anatomia diferenciada. É, a primeira coisa é que não tem nenhum pé nessa imagem, né? Mas tem um Cable com barba ali, um Cable negão, ó. Tem um Cable negão tem dois, com barba. Tem dois Cable, na realidade, né? Um com tem barba e outro com tatuagem. O arqueiro vermelho, tem o justiceiro negão. Tem a Domino, Dominó, sei lá, com máscara tem do Robin. Domino, tem o Coiva. E tem um cara com uma listra na cara. Tem uma espécie de barba. É o Deadpool, né? É, tipo um Deadpool reverso. Um Deadpool ou de outra cor. Ele não segurou o arco no meio, ó. Dá uma olhada, cara. É tipo uma espada, ó. E o arco, na verdade, é um encanamento, né? O arco é enfeite, cara. O arco é enfeite. Ele tava jogando Streets of Rage, ô Zwist. Ah, pegou o cano e ficou empolgado, cara. Pô, deve ser isso. Fiz isso também a tarde inteira. Sabe o cara da caveira aí? O negócio... cara que matou o Spawn. É esse Capela. Mesmo, o Capela. Ele... É, o Capela. Ele matou o Spawn, só que depois do filme, mudaram isso. É, mudaram. Na verdade, mudaram brigaram. Um pouco antes. Foi depois que ele saiu da Image, então inventaram a história daquela Priest lá, aquela mulher que matou o Spawn. Isso. Cara, tinha que ter relação do Spawn ainda com a igreja, né? Aí mudaram a Priest, pronto. Quanto você mais olha, mais pior esse desenho, né? Não, cara. É, por exemplo, se você parar pra pensar como é que as ombreiras do Bedrock estão presas no corpo dele. Porque... Cara, o trabalho supremo dele é esse aqui, cara. Esse aqui tem que analisar ele assim como um todo. É a nata do trabalho dele, cara. É realmente a nata. Ninguém gosta da nata. Ó, esse link que eu mandei tá um pouco maior, ó, cara. Dá pra perceber mais os acertos. Não precisava. Dele. Meus olhos. Esse aqui já dá pra ver, cara. Os pés da bailarina, né? Só esse Wolverine anão. Mas, ali. É, o anão é o melhor, cara. Aquele capacete, a gente nunca enxerga aquele capacete no braço dele ali. Cara, capacete cabe do meio do braço dele e do peito, né? É impossível, cara. Não tem como caber ali. Eu achei que fosse parte do uniforme, porra. Eu também, cara. Achei que era um busto. Eu pensei que era, eu pensei que era um espaço vazio, na verdade. Que tinha uma coisa amarela atrás. Eu pensei que era um espaço vazio, não percebi. Eu achei que era. Ele tinha a mesma musculatura da mulher ali com aquela. Pô, falando nisso, vocês viram aquele desenho dele? Que tipo, é duas mulheres. Aí ele tenta desenhar ela sensual, cara. Só que a coluna é mais fina, sei lá, que meu dedinho. É duas de maiô, cheia de espada. Então, as obras da Evangeline com sei lá quem. Isso mesmo. É a Glória que aparece. O que você ia falar, Nil? Ah, é Glória que mudaram. É a o nome o nome dessa mulher é Psylance. Caramba, bicho. Silence? Olha só que nome forte. Tô corrigindo o negócio. Porra. Cara, eu não me lembro de nada, mas nos anos 90 eu li Young Blood, assim, fiz essa merda, e eu lembro, assim, mas o mais emblemático, assim, que me marcou mesmo, eu lembro que tinha um personagem que era totalmente referência ao Kirby mesmo, o nome dele era Kirby. O baixinho. Isso, cara, e ele tinha a aparência meio do Kirby, o cara se achava mesmo... Eu tô embasbacado com o anão, cara, o anão é foda. Cara... Ele chama muita atenção nessa foto, né? Pô, não é sensacional, cara. Cara, não tem como, olha só. Cara. A mulher com a caixa torácica soldada. Cara! O Night Saber com uma vara de pescar, cara. olha só. Tá nervoso? Vai pescar. O maluco tem pelo. Os caras têm pelo no ombro, velho. Dá uma olhada. O cara é peludo, porra. Não, mas todo personagem dele tem pelo no ombro. Só, menos a mulher, eu acho. Cara, olha o corpo vermelho. Tá vendo que no joelho dele tem tipo um anel? É uma botinha de elfo, olha. Ele usa uma botinha de elfo, cara. Agora, foda é o Bedrock no lado direito, que ele só tem bíceps, ele não tem ombro, né, olha só. É verdade. Ele não tem pescoço também, ó. Ele não acerta a anatomia do... Pô, pega aquela imagem do Bedrock lá, Terrence and Phillip. É, cadê a imagem? Tem que achar, cara. Tem que achar ela. Tem essa aqui, ó. Essa aqui é um... Esse aqui é um clássico da anatomia do Liefeld. Essa aí que eu mandei tá com tudo que precisa, ó. Caramba. Um monte de coisa nas costas enfiado no rabo dele, né, cara? Porque tá tudo mais bom. Mais chaminé, né, ó. Mais chaminé. Esses negócios que ele carrega no ombro esquerdo parece os negocinhos de mostarda que você encontra no barzinho. É, um sachêzinho de mostarda. Cara, o melhor de tudo é que quando ele desenha, ele coloca a foto dele. Tem um desenho do homem animal todo torto. Aí o Liefeld tá imitando um tipo de um gato, sabe? Você não... Miau! Tipo, ele tá com a mãozinha assim, como se fosse tipo um tigre. Cara, eu não sei se é doenças, sei lá, dá pena de ver isso. Cara, repara nessa arma do Bedrock, né, cara, que legal. Porque o pente de munição tá preso na arma. E como é que ele tá segurando a mão através do pente de munição? O gatilho é pra três dedos, ó. Dá uma olhada, cara. Exato. O Bedrock só tem três dedos mesmo, não é, é um erro dele. Ele tem. É, não, não é. Não, sem feliz. Não, mas o gatilho geralmente é pra um dedo, né? São quatro dedos. Mas é só pra três dedos, porque ele não tem o polegar. Pô, e ele não tem pé esquerdo, ele tem um cotoco, né, ó. Para na canela, né, a perna dele. E sem contar que ele tá com a armadura do Cable, cara. Tá, com a armadura do Cable, cara. Eles ficam variando. Ah. Cara, o que é esse negócio que tem no pescoço dele? Eu não consigo entender. Parece que é dois chifres, sei lá. Todos têm, né, cara? Todos têm, cara. Mas pra qual a utilidade dessa merda? De repente eles vão pra se comunicar, é um comunicador. O Zwaste falou, é pra pegar o Wi-Fi, cara. Tá vendo que tem umas coisinhas aqui em cima pra resfriar, cara? Tem uns buraquinhos. Pra ele soltar peido, né, cara? É pra resfriar, cara. É por onde sai o peido nessa armadura aí, né, cara? E eu acho que a gente nunca viu ele desenhando esses caras de costas, né? Porque é só assim que ia explicar como é que fica esse negócio nas costas dele, porque não dá pra saber o que diabo é isso. Na verdade, dá até pra mostrar, só que a imagem é imprópria, cara, porque deve haver, tipo, alguma coisa no... assim, é. Já no cu dele. You've been struck by a smooth criminal. Cara, esse Bedrock nos anos 90 abriu, quis porque quis que esse cara fosse popular aqui. Eu acho que abriu, publicou todos os crossovers dele, né, cara? Sim. O crossover dele com Homem-Aranha eu comprei, cara. Eu tenho um dele com o Wolverine, cara. É, tem o com o Wolverine e tem com o Homem-Aranha. Tem. Você acredita que eu bati num moleque pra pegar o dinheiro dele, pra comprar o crossover do Wolverine, quer dizer, do Homem-Aranha? Cara. Coitado, moleque, cara. O moleque é muito bom, eu tô vendo, né, cara? Pô, o Zwaste é mesmo réu, né, cara? Batendo nos molequinhos. Mas ele se fudeu no final. Cara, essa é verdade. Não compensou. Abre a última do Evandro que ele mandou. Abre a última aí, cara. Não é o Terrence Phillip do South Park, cara? Ah, é esse mesmo. O Terrence Phillip. Cabeça flutuando. Ah, é essa que tem os pochetes numeradas, né, cara? Tem que aí. As pochetes todas numeradas ali, cara. Um, dois, três. Cara, o legal é que acho que é na Patrulha do Destino, o Morrison zoa com a X-Force, né, com o Ugbold. Aí tem uma edição que parece um Cable, só que a arma dele é a cueca dele, tipo, aí o pau dele é um trabuco enorme. Aí ele vai atirar, tipo, é como se ele fosse... Sabe a dança do Creu? Nossa, ele vai lá e atira. Eu tenho que fazer um movimento pélvico pra... Isso. Pra atirar, cara. Que merda, cara. Até nos Invisíveis tem uma paródia dele, que é, acho que é o King Mob, todo musculoso, assim, com várias armas. Tem uma paródia do personagem do Liefeld num dos primeiros trabalhos do Adam Warren. Não tô enganado, um trabalho que ele fez com uma revista. É uma história pornô de super-herói. De quem? Do Adam Warren, cara. Adam Warren, não. Cara, qual que é o nome desse viado? Adam Hughes. Ah, tá. Adam Hughes. Cara, e esse Bedrock, ou ele é um ou ele é outro, cara. Ou ele que tá. É o Blood, não sei das quantas, cara. Ou ele tá totalmente nu, ou ele tá com o maior equipamento possível, cara. O cara vai de sunga, depois ele vai com uma armadura gigantesca e ele vai de sunga de novo. Armadura do Mega Man, né, cara? Olha o pé. E alguém vai ter que me explicar como é que um cara de pedra tem veia na pele. Cara, o pior é que tem uma imagem do coisa dele usando a armadura e com umas metralhadoras. Claro, é o Luiz, claro que tem. Tipo, é o coisa e esse daqui mesmo, que eu esqueci o nome. O Brodock. Ele tem que usar tanta arma, né, cara? O cara de indestrutível. Cara, eu já falei isso, né? É uma crítica social do Liefeld, cara. E alguém consegue contar quantos metros tem a perna dessa mulher? Realmente, porque ele, se você for olhar, ele tá de pé, mas ela também tá ela de é pé. Muito. A coxa dela é muito maior que o corpo. Sim, a coxa é maior que a bunda, que é maior que a cara, a coluna dela, ela não tem coluna, ela só tem uma barriga, cara. Isso é assustador, não é nada sexy, cara. Como é que ele olha assim e fala, puta, deixa eu fazer uma mina gostosa. Ele vai lá e desenha um negócio desse, cara, impossível. Pô, o Brandoff nesse desenho, ele tem 15 mostarda, só no ombro. Churrumino! Opa! Tá aí, desgraçado? Fica ditando, tô aí. Desgraçado, você, né? Acho que deu zebra no meu modem ali, acho que ele reiniciou sozinho. Aí, ó, mais uma com ele aí, ó, junto com o Grifter. É a zica do Life. Nossa. Aquelas capas poluídas. Desliga o microfone, Churrumino, porra. Cara, isso dele, tá muito viu? Esquisito também. A perna do cara e... Porra, ele tá mijado, ele tá mijado. Alguém tinha falado que tava mijado, né, cara? Ah, cara. Pô, mas esse desenho não é do Life não, cara. Não? Não, é diferente. É, tá meio diferente, mas é ruim igual, cara. Mas é ruim igual, cara. Só que é uma foto. As veias são dele. Pô, pra mim podia ser dele facilmente, cara. É, cara. Foi esse aqui do bandoleiro com o Griffith, com o Bedrock? É, fora o Evandro, vocês separaram alguma imagem? Mandem aí. Aqui, ó, um tô mandando. Vez. É, o Guilherme, você é uma imagem classe, hein? Classuda demais. Cara, que merda isso. É um Wolverine, cara, algum genérico que ele criou. É um Wolverine com Venom, com um Cable, né, também, por que não? Cara, olha só essa daqui, cara. Tem calma, um de cada vez, porra. Calma aí, mais. Meu, vamos analisar o desenho primeiro. A gente analisa primeiro, depois a gente comenceu, não esquenta não, louco. Analisa esse sombreamento perfeito. Como é o nome desse Wolverine aí? É Shadowhawk. Shadowhawk. E o Shadowhawk não é dele, hein? É do Jim Valentino. Ele era um personagem que tinha AIDS, né? É, aí ele fica louco, daí ele começa a ser herói. Tudo a ver, cara. Pô, tudo a ver, né? Louco, aí ele foi desenhado pelo Liefeld e... Esse é o padrão aidético do Liefeld, né, cara? É. E tinha desenho animado tá também. Aí, olha só. Tá aí o aidético inchado, cara, que vocês estavam perguntando. É a coxa grudada no, na costela, esse é a visão do aidético pelo Liefeld. O legal é que ele tenta copiar o Frank Miller no sombreado. Tá igual? Ele tá numa parede ou tá no chão, cara? Porque se liga no braço direito, saber, né, na mão direita dele, não tá fincado no bagulho, tá. Sei lá. É difícil saber. Eu tô tentando entender, mas não consigo. Dá certo, né, cara? Vamos passar pro desenho que o Luke mandou aí. Cara, ó, eu contei 19 pochetes, cara. Você contou, cara? E a quantidade de coisa nas costas do cara. Que eu não sou tão louco, cara. Cara, como é que o cara carrega tudo aquilo nas costas desse jeito, cara? Não, é ele usa quanto disso aí, cara? Ele usa o arco, ele usa a espada, ele usa as 8 espadas que eu contei aqui. 8. Cara, saca só a mão dele. A mão tá com sangue. Parece um coração, um rim. A mão não, cara. A mão dele tá inchada. Ele deve ter machucado a mão. Bateu muito, cara. É, a mão tá inchada, o peito tá inchado, tá tudo inchado, né? Muita punheta, cara. Tá vendo, filho? Muita punheta fica desse jeito. O cara fica forte pra caralho e a mão dele se deforma. Mas, nossa, os personagens do Liefeld, eles devem ter uma dificuldade de locomoção, né? Porque, porra, pra andar até deve ser difícil, mano. Tanta coisa pendurada. Não, cara, né? mas locomoção acho que eles não têm problema, senão eles não conseguiam pular desse jeito aqui, ó. Eu mandei pra você. É em pés, eles têm pra ir. Au, profeta. Nossa. Eu acho que os caras têm uma mobilidade. Esse é o Kirby, né? Alguém chegou a ler o profeta? Esse personagem aqui é o Jack Kirby, né? De quem que ele copiou o profeta? Da Image. Tá com o roteiro também do Joey Casey agora. Caralho, é o demônio, cara, é o Liefeld. Tá se manifestando. É o Liefeld dirigindo e desenhando. Não ligo, é verdade. Aqui. Cara, e assim, mas tipo. Porra, pera, vocês já comentaram que o Evandro mandou, cara? Vocês estão muito apressadinhos, hein, ó. Do profeta, ó, do profeta, o maluco de roxo não tem quadril, olha. A perna dele tá na barriga, encaixada. Não, mas olha o tamanho da perna do cara. Ele é louco também? Ele é que nem o troll lá ou não? Cara, parece ser não, cara. Vocês já viram o Jesus dele? Ah, o Jesus dele que dá porrada pra caramba. Não, tipo, tem dois. Tem um que ele só escreve, que é outro desenhista, e tem um que fala que, acho que era... Como é o nome do lado do cara que Jesus ressuscitou, o primeiro? Lázaro. Isso, Lázaro era o primeiro zumbi. Aí quando o Jesus foi crucificado, tipo, todos os mortos voltaram, até Judas. Aí Jesus teve que sair da cruz e matar todo mundo. Cara, é o Churrumino digitando, né? É, filho da puta, não. Deixei ele 5 minutos de castigo, a gente tira ele do podcast. Já ficou um tempão fora. Então calma, a gente já discutiu sobre o profeta, agora vai pra do Zwist que ele mandou. Essa aí não é do Do Life, já aquele que eu te falei do Adam Hughes. É, até tá pornô, né? Do Penthouse. É um da Penthouse. Que ele criou um personagem, o Hot Blood. Meu Deus. Que zoava o personagem do Life, que era um cara gigantesco, o músculo todo atrofiado. Gigante, cheio de armas e. Traquitana pendurado no cara. Tem um cavalo galopando aí, meu. Galopeira! Agora, a imagem que eu queria que vocês comentassem é. Mostra só a beleza do criador, do mestre. É live, o Rob Life por ele mesmo. Caralho. O cara do tamanho de um escritório, né? Os dentes cerrados, meu, muito engraçado. É. Tá igual, cara. Um olho pra cima. O olho fora de. Fora de sincronia. É, o olho torto, né, cara? E o cabelo que começa moicano e termina cabelo, né, tá ligado? Cara, esse personagem aqui, ele tem, tipo, o pescoço de tartaruga, né? É verdade. Tá saindo de um casco, né? Os personagens dele tudo sem pescoço, né, cara? Será que ele queria desenhar as tartarugas ninja desde sempre? Então ele é frustrado? Eu acho que sim, cara. É, Nil, você tem alguma imagem aí pra mandar pra gente, cara, ou você não separou nada? Não, cara. Não, tava tá procurando aqui aquela imagem lá do Jesus lá que vocês falaram agora, e foi que eu achei aqui, vou mandar pra vocês. Cara, eu achei aquela que a gente falou do que tem o Barão, aí, o, Barão a... ali, o Capitão América. Ah, depois manda essa, cara, é muito boa. Acabei de mandar aí. Vamos primeiro falar do Neil, que ele mandou, em uma até agora. Olha, o Galo tá comendo. Que é isso aqui? É o Arthur. Não, desculpa, é que minha mãe trouxe pipoquinha claque aqui pra mim comer. Ah, tá. Cara, nossa, que demais. Cara, você tem que comer biscoito de passatempo. No que o Neil mandou, se liga no último desenho de todos. Olha a espada do malucão ali, ó. Olha como de tá, cara. Mas olha que o cara tá enfiado no cavalo, meu. Ah, é verdade. O cavalo faz parte dele, ó. O cavalo tá enfiado no cara, meu. O cavalo é o pau do maluco, mano. Não, que isso? Muito errado, cara. O cavalo é fundido com o cara. Olha a espada dele, cara. A espada dele é muito sensacional, ó. Caralho. É, aquela no. O cabo é preso na ponta do guarda-mão, não é? Lá embaixo da lâmina. Por que isso, cara? O cavalo tem um topetinho. Olha que topetinho maneiro que o cavalo tem. Tipo do Neymar. É verdade, ó. Eu achei o gibi aqui da Patrulha do Destino, que tem o Life Field. Aí a equipe se chama Doom Force. Mandei aí no chat, pra vocês verem. Ah, Doom Force, tô vendo. Olha que isso, cara. Cadê, porra? Tá aí, cara. Tá aí, vou mandar de novo. Ah, o que tá escrito depois, olhem esse, né? Ah, meu, não dá pra entender o que é esse desenho, cara. O cara parece que vai começar as pernas e vira as mãos do cara. Nossa, que isso, velho. Cara, o Morrison tem entrada pelo Life Field, cara. Meu Deus. Que isso? O que aquela é uma mina, é um homem? O que é aquilo ali, cara? Mas isso aí é. Isso aí não é. Isso aí de quem é isso aí? Não é do Life, Joe, é do Life. Luke. Ah. O menor chegou direito, né? Mas isso aqui leva jeito de ser a história do Ritmo, cara. Ah, tá aqui o Grant. É, tá, é que o Luke falou que é o Grant Morrison. É, o Ritmo que enfrentava uns caras desse jeito o tempo todo. Ah, que merda. Pô, cara, vocês, se a gente for pensar bem, né, vocês, inspiração aqui do... O Life Field também foi responsável pelo Reino da Manhã, né, cara? Se pensar bem. Hã? Que foi uma história criada, tipo, pra rebater todos os personagens do estilo do Life Field, né? Você vê, das merdas nascem as flores, cara. É. Cara, esse que eu mandei do Capitão aí, que eu mandei por último, com... Barão Zemo e Cable. Com a estrela no peito, toda errada. Cara, esse Barão Zemo parece o cara de barro, né? É, o cara de barro. Mas olha a baioneta do Cable, cara. É verdade. É uma cara, agora... de passar margarina no pão, né, cara? Agora eu lembrei do que o Gary Biba falou sobre... Quando ele tava falando sobre o Capitão América, acho que tu falou que as vendas aumentaram 3 vezes, não é? Aham. Uhum. Da série anterior. E, cara, leitor de quadrinho é uma merda mesmo. Quem tava escrevendo o Capitão América antes dos Heróis Renascem era o Mark Waid. O Mark Waid, cara, foda aquela fábrica. Cara, era muito foda. Era desenho do Ron Garnett, né? O Ron Garnett depois que, capo, né, cara? Depois que o Heróis Renascem acabou, eles voltaram o Mark Waid e o Ron Garnett. Voltaram, mas não tava com o mesmo pique, né, cara? Não, cara, não foi com o mesmo pique, eu achei também. Voltaram contrariados, com certeza. Certeza, né? Porra. Assim, imagino. Mas o Mark Waite não foi depois do Liefeld? Foi não. Antes, aí foi ele antes, foi demitido depois. Pra Liefeld pegar, fazer Heroes in Nothing, e depois ele voltou. O engraçado é que tinha duas séries que não tinham tanta necessidade, pelo menos de crítica, de serem reformuladas naquela história do Heroes Renascem, que era do Capitão e o Hulk, do Peter David. Agora, o Peter David ainda deu um jeito de continuar com o Hulk, porque eu me lembro que no final do Massacre, né, o Hulk e o Bruce Banner foram separados. Aí tinha o Hulk do Heróis Renascem e o Hulk do universo normal, né? O Hulk ficou aqui, ficou no universo 616, e o Banner foi pro universo do Heróis Renascem, e lá ele virou outro Hulk. Até que o Hulk ficou um pouco mais fraco, porque tava separado do Banner e tal, mas, cara... O Hulk tá dormindo. Ele vazava a radiação, o outro Hulk. Isso. Aí não tinha necessidade, cara, de fazerem isso com o Capitão também, puta merda. Não tinha porquê, né, cara? O Capitão tava vendendo bem, né, cara? Tava, cara, é sucesso. Ganhou um Ice, né, e tal. E essa a fase do Mark Waid ganhou um Ice, né? Sim, o Mark Waid pegou o Capitão naquela fase posta dele, que foi justamente naquela época que o soro do super soldado tava, não sei, armadura, tava acabando, né? Aquela fase da armadura. Isso, que ele tava de armadura. Isso, essa fase aí mesmo. É, a primeira história do Mark Waid foi justamente consertar a cagada, né? Cara, e foi aquela coisa, foi assim, ele só deu uma explicação rápida sobre como consertou e acabou, é que nem o Garth Ennis com o Justiceiro. Cara, a Panini publicou essa história recentemente. Qual delas? Sim, publicaram? Encadernado. A do Mark Waid, do Capitão. Eu não comprei não, mas publicou sim. Eu li na Marvel 98 mesmo. O Thor teve alguma HQ no Celestinasse ou não? Não, só nos Vingadores. Então, tá pessoal, bom, vamos aproveitar aqui, já vamos dar a encerrada. Só que antes vamos mostrar umas pequenas homenagens, né? Já que o Liefeld tem vários fãs pelo mundo. Todo mundo? Faltou tanta imagem pra mostrar. Infelizmente, faltou muita imagem. Faltou muita imagem, cara. Eu vou colocar depois aquela do Trabu que começa. Começa a quadrado de Glendon. É, a melhor imagem de todas. Mandei uma aí do Cable com cavalete de trânsito que. E o cara usando espada que não termina reta as espadas. O Capeitão também não apareceu. O Capeitão, verdade. Todas as versões dele, né, cara, por sinal. O pai de todas as imagens do Life hoje é o Capeitão. Ah, é a imagem mais clássica, né, cara, do Capeitão. Não tem. Você pode ver que numa capa aqui que o Evandro passou do Capitão América, ele fez uma redução de seios. Foi na clínica, aí tiraram. É, porque a posição tá na mesma, né? Ele tá na mesma posição, né, cara? Depois, cara, tem que. Depois coloquem. Ficou faltando uma coisa muito importante, cara. Falar o real motivo dele não desenhar pés. Segundo ele, os hipsters não sabem o que fazer quando ele desenha pés. Eles confundem os hipsters, só eles. Confunde os hipsters, por isso que ele não desenha pé. Então ele já falava. Ele é o hipster dos hipsters, né, cara? Porque já fala de hipster antes do hipster existirem. Você viu, né? Depois vocês acham essa declaração dele aí pra gente colocar. Tá aqui, ó. Ah, sim, o. Ah, meu Deus. O arqueiro vermelho com o pé de Gundam. Ele não desenha pé, mas em compensação faz uma armadura no lugar do pé. O nome do podcast vai estar escrito isso aí, cara. Esse cara nunca tira só uma flecha de cada vez, né, cara? Tem que ser tem duas. Pé, nem pessoal, vamos. Como a gente tá com o tempo meio estourado já, vamos começar a falar das homenagens. Das homenagens ao Liefeld. Começar por esse. Começar por esse Mega Man aqui. Começa pelo Mega Man, isso. Ficou genial, por sinal. Cara, esse Mega Man, se tivesse assinatura do Liefeld ali embaixo, passava tranquilo, cara. Passava, de boa, cara. Só o rosto que tá muito limpo pra ser do Liefeld, né? Mas os dentes estão cerrados. Mas o dente tá certinho, cara. Foi o arte finalista, por isso que tá limpo. O braço tipo do Cable. Braço de 5 centímetros, né? Cara, muito perfeito, cara. Tem até as pochetes. O cara não perdoa, né, cara? Ele coloca tudo. As pochetes. Mas cara, faltou um trabuco pra ele. Achei que essa arminha dele... Tá no... essa arma dele não tá 100% tem até fiel. Tem o brilho do olho do Cable no capacete do cara, velho. Eu não tinha visto isso antes. Uma pergunta, onde é que foi parar o pé esquerdo dele, cara? Tá no cu dele, cara. Tá no cu dele, tá no cu dele. Ou é o Cotoco, aquilo ali. Ele é veterano de guerra, né? Sei lá. Por isso que essa imagem ficou perfeita, tá ligado? Tem além dos ícones, tem os clássicos do Liefeld. tem tudo que precisa, né, cara? Faltando algum membro dele, os dentes cerrados. Os braços são biônicos igual do Cable, né, cara? É, faltou só as veias do braço biônico dele. É, faltou veia, mano, verdade. Não, acho que tem ali, cara, tem numa ali, mas... Oh, faltou chaminé, cara, na realidade também. Faltou chaminé, cara. As costas, né? Vamos ver essa outra imagem, cara, do mouse. Caralho, o mouse é boa, cara. Imagina se o mouse fosse feito por Rob Liefeld. Como ia ser legal, hein? Olha isso. Não pelo Art Spiegelman. Ia ser muito melhor que o do Art Spiegelman, cara. Todo mundo aqui, Lucas, desliga o microfone. Lucas. Não, Lucas não, a gente vai ter que chamar ele de franguinho. Não, arruma um apelido pra ele, mas... Mais justo. Franguinho não, cara. Aí já é maldade, cara. Quantos anos que o Lucas tem? Tem 18, cara. Tem 15. É o irmão mais velho do frango. É o irmão mais novo do frango, cara. O que é mais maior derrota ainda. Maldade. Cara, essa do Watchmen. Cadê a do Watchmen? Só que era a anatomia da Spectral e a última que mandaram. E o comediante com o trabucão. Criadura errada, cara. Coruja meio Wolverine, né? Dr. Manhattan é o Badrock, né? Dr. Manhattan é o Badrock. O Manhattan é... Não, o Manhattan tá... É, Braddock, né? O Bedrock. O Rochachá tem... Ah, ele tá com um escudo do Capitas, né? O comediante, cara. cara de velho. Tem polegares. O Rochachá tá com a ombreira por baixo do bagulho ali, ó. Cara, esse desenho também é com perfeito. Pochete pendurada nele. O Spectral tá com pochete no, na perna, cara. E a máscara dele parece a máscara do Homem-Aranha mitrando com a do Deadpool. É o Deadpool. Não, faltou aquela clássica lá do Pony. É o Deadpool que escreve um diarinho. Tem essa aqui também, ó. De um cara analisando a anatomia total do personagem do Rob Liefeld. Esse aí, mano. Genial, cara. O cara, ele tá vendo um estudo semântico. Vagina? Tem uma vagina nesse desenho. Não, ele tá explicando que só mulher tem. Não, só mulher tem virilha, cara. Cara, uma vagina isso daí, velho. Olha só, tipo, a porta tá aberta, tá um negócio aí. Muito bom. Cadê aquela do Popeye, cara? Puta, do Popeye. Popeye, cara. Pera aí. Aquela do Popeye é muito foda, cara. Achei. Uma coisa que acontece com os desenhos do Liefeld até é que os personagens assim são meio eunucos, né? E às vezes, isso até no artigo da Enciclopédia diz, as mulheres às vezes têm um volume muito grande, assim. E o cara faz tudo trocado. O carinha no outro desenho anterior explicou, né, cara, que só mulher tem virilha. Aham, é que tá escrito lá, só o homem não tem porra nenhuma, só a mina tem, cara. É, ele explicou bem. É um gênio. Esse do Popeye é muito bom, cara. O Liefeld é o desenhista do eunuco, cara. Ele tem que desenhar o Batman, porque o Batman é o eunuco. Ele já desenhou, né? Olha, o único erro aqui que eu tô vendo no desenho do Popeye é que ele tem polegar na mão esquerda. Tá muito bem feita a mão. Polegar... A mão tá muito bem feita pra ele, né? Pros padrões. Então, esse é o único erro, assim. Tem essa outra aqui é clássica também do Watchmen. O Watchmen 2. É o Watchmen 2, cara. Muito perfeito. Eu compraria essa HQ. Nossa, que isso, maluco. Ia vender que nem água, meu. Ia vender pra caralho, cara. A negada ia gostar, cara, do Watchmen. Aí, finalmente, essa história chata ficou legal, que era uma bosta. Agora não é uma história porrada. Boa. Não tinha porrada. Não tinha porrada, ficava só esses caras discutindo, esses velhos transando, que não sei o que, porra. O Rosinha ia pirar, cara, nesse Watchmen aí. Não, o Rosinha ia pirar com esse pequeno pônei desenhado pelo Life. Ah, é verdade, cara. Ele não é isso, né? Uma bolsa cheia de... Um cinto cheio de pochete. Faltou muito. Cintura, né? E ele tem mais dedos do que os personagens normais do Life, né? Na ponta dos pés, cara. Tá errado porque tá mostrando a ponta do pé, né, cara? Tinha que ter uma fumaça na frente, velho. Nuvens, né? É nuvens, isso. Ou uma lombada, né, talvez. É a saída padrão Life. Faltou os dentes errados. Faltou os dentes errados, cara. E faltou um trabuco também, né? Tá carregando munição, mas não tá carregando um trabuco, né? Tá faltando o olho brilhante. Olha, ele mexeu até na nuvenzinha, cara. Nuvenzinha. Não é um relâmpago no original, é? Tem um relâmpago? É? Não, não, acho que não. Tem um relâmpago, né? Cara, essa do Deadpool segurando o cable é foda. Essa é foda, você tem que ver assim, analisar cada personagem que tá ao fundo. Ah, sim. É muita coisa errada numa imagem só, cara. Não... É, cara, aqui é foda, cara. Aqui é um. É uma overdose sensorial muito forte, cara. Olha essa boca de chupar rola aqui que ele faz nos caras. Cara, o Hulk, cara, olha que legal o Hulk, como ele tá legal. Finalmente desenharam bem o Hulk. É, né? Pode crer, o Hulk tá com cabelo de Wolverine, né, cara? Tá com cabelo de Colossus. Colossus tá com um buraco na barriga. E aquele cara atrás é o Blob ou é o Guido? Quem? É, atrás do Colossus. Colossus, cara. Eu acho que é o Blob, cara. Nossa. Cara, tem um... É o grandão. Quer dizer, não é sei, mano. Grandão. Não dá pra saber. O Venom tá maior que o Hulk? Na parte de cima ele tem um, acho que é um Venom, acho. Não sei o que é aquilo também, que é um grandalhão também atrás ali. Cara, o... Que tá o Venom é maior que o Hulk, cara. Tem encostando o Colossus. É o grandão do X-Factor. O Homem de Ferro tá gigante, cara. O Homem-Aranha que tá não, né? O Homem de Ferro tá maior que o Hulk, quase. Coisa, né? Coisa atrás também. Tá mais musculoso que o Hulk. E o Sentinela, ele virou um Thundercat, cara. Dá um ligo. Cara, e tem o personagem de arco e flecha. Ele tem o nariz de Thundercat, cara. O Senhor Suíno tá no desenho, cara. Quem? O Senhor Suíno, ó. Repara bem. É, lá na última fileira... Perto do cara lá das espadas. Do X-Men. É o Senhor Suíno. Pera, lá em cima você tá falando? Não tô achando. Lá em cima. É, ali em cima. No canto direito. Tá. À direita. Putz. Aqui é mesmo. Pessoal, o corpo do braço direito e um hashi, né, atrás, ó. Calem a boca, cara. Mais uma coisa, do lado do Hulk é aquele cara do Young Blood, não é não? Aonde? Do lado do Hulk, lá embaixo. É um easter egg que ele botou no imagem. Olha como o cara é fera. Se liga, em cima desse cara do... Tem o Badrock, cara. É o Badrock. Tem o Badrock, é verdade. Ah, é, do Nick Fury ali, não é? É, até do Nick Fury é o Badrock, cara. Só pode ser o Badrock. Aí do lado... Tem só um braço. Olha pro... Do lado do Nick Fury. Do lado do Nick Fury aí é o The Punisher, cara? Com capacete? Não, é o Ares. É o Ares. É o Ares. Que tá com a cintura deslocada, né? Porque... Cara, do lado do Ciclope é o Gambit. Olha a cara dele. Então, olha o Ciclope, cara. O Ciclope tá com luva e cuequinha, cara. Cara, o Wolverine tá mais alto que o Homem de Gelo, cara. Tá mais alto cima, que o Homem-Aranha, cara. Olha lá em cima, tem um Hulk ele com asa e armadura lá, cara. Sim, o Wolverine tá mais alto que um cara que tá no segundo plano. E do lado do Senhor Suíno ali? Quem me explica o que é aquilo. Aquilo ali é um personagem, né? Tipo... O que tem espadas? Não, do lado do... Do outro tem lado. Aquele, mas tem um Hulk com asa, não ali é também, longe? Né? Mesma não, cara do Hulk ali. O Kino, não é? O que namora a filha do. Da feiticeira Escarlate? Enfim, vamos encerrar logo essa porra. Cara, vamos encerrar, velho. Vocês estão tentando analisar um. Vocês estão tentando entender um desenho do Life, cara. Vocês estão loucos. É, o fim do podcast. vamos para as consideração final aí. O que vocês têm a falar sobre o Life? Alguma consideração sobre a obra dele? Pô, eu tenho, cara. Ver essas imagens me deixa com câncer, velho. Só não tenho a declarar. Vitor, quer falar alguma coisa sobre o... Eu acho que o Life, ele é só um gênio que não foi reconhecido ainda. Ele é muito, muito à frente ao seu tempo. Ele ainda vai ser, né? Sim. Vai ser considerado um gênio. Creio que no século 33 ele vai ser considerado. É, pela figuração das baratas que... Bom vídeo depois da guerra nuclear, a parata reconheceu o Life de como um representante da raça. É, parece que depois da guerra nuclear só vai sobreviver as baratas e os heróis renascem. As edições do Rob Life vai comandar as baratas. É, todos os seres humanos que restarem vão ser mutantes deformados que vão ficar com a proporção dos personagens dele. Exatamente. Baratas com trambucos. Vai ser um monte de Badrock, né, cara? Vai espalhar o Life de Wazright. Tá, vou continuar, vai, você, Marcelo, querido, considerações finais. Marcelo, fala. Bom, o que eu espero, não espero nada, eu acho que o mundo ia ser um lugar mais sem graça, assim, o Rob Liefeld, então tem que agradecer o Rob Liefeld por ele existir e comemorar, né? Comemorar. Churumino. Eu acho que amanhã eu não vou ter mais visão, depois de tanta imagem ruim, cara, minha visão não vai durar muito tempo, não. Look. Cara, eu vou fazer um post de 40 e 45 motivos porque o Liefeld é foda. Com referências cristãs e Illuminatis ainda. Ah, manda pra gente, manda pra gente que a gente publica. Que a gente publica no seu rabo. Não, a gente troca, ué, a gente tira o frango e coloca o Luke Luke, pronto. Pronto, já tá feito já. Deu resolvido o problema. Perdeu o frango. Neil, quer falar alguma coisa do Liefeld? É o Picasso moderno, cara. Faz a propaganda aí do seu blog, rapaz, aproveita. Ah, Deus, cara, eu tô tentando me recompor aqui, eu vou ter que fazer a atualização do antivírus depois dessa merda que vocês mostraram. Faz um jabá aí do... Ah, eu participo de um blogzinho bem modesto chamado Dartif, junto com esse viado que apresenta também o podcast aqui do Macacos Robôs Gigantes. E... Porra! Vai se fuder, Homer, seu filho da puta! Macacos Robôs Gigantes, porra! Caralho! A gente tá um jeito de fazer um jabá de dublar. Você ainda vai se fuder, cara. Macaco robô gigante, cara. Vai embora da pois América. É, o Dartif, cara. É só visitar lá que eu não escrevo nada. Eu escrevi uns dois posts e acabou e só participo de podcast. É aquele site onde tem um carinha de 1,80m de altura? Sim, aquele cara que ele vive falando por aí que tem 1,80m. É esse aí, velho. Porra, foda. E que diz que é um, cavalheiro. Cavaleiro. Um cavaleiro, né? Cavaleiro de peixes. É, ele monta o cavalo que nem aquele do Lifed ali, que enfia no cu. Sim, no cu. Ah, outra coisa, eu concordo também com o Marcelo, acho que o mundo vai virar um lugar mais sombrio no dia que o Lifed morrer. Alixis, tu tem um... quer fazer a tua consideração e ler um textinho pra gente aí? Não. Lifed é vida, cara. Não, o Manhattan tá procurando. Puta, que filha da puta, velho. Então fica pra próxima, vai, Evandro, faça então, a sua. Então sim. É isso, pessoal, vamos encerrando agora. Vamos. Vou encher de desenhos do Liefeld num post pra acabar com a visão de todo mundo. Eu só espero que o Liefeld ele viva muitos anos produtivos. Ele continue nos brindando com sua sabedoria, sua habilidade, seu talento. Só que não. Por você. Com esse podcast a gente encerra o nosso Liefeld Week Day, os dias da semana do Life. Estamos encerrando com chave de ouro. E então, aguardem até, futuro, hein? Cara, vocês falaram que faltou coisa, mas tem 24 imagens que vai nesse post, cara. Cara, tem mais aqui, tem muita pra botar aqui. Aguardem o meio do Jeff Lab. Pô, faz um post, cara. Dos melhor, 45 melhores capas do Liefeld. Já tá pronto. Já temos 24 então, aqui, né, cara? Então tá, pessoal. Chega de falar de Liefeld. Até a semana que vem. Falou, quero um trapuco quadrado e redondo. Cara, eu continuo olhando essa capa do Deadpool segurando o Cable. Eu tô vendo a Mulher Invisível aqui na coxa atrás do coisa, né, cara? Ela... Porra, Jessica Alba pra quê, né? Pra quê? A boquinha de chupador aqui do. Caralho, eu não tinha visto essa Mulher Invisível, mano. É que ela tá invisível? É que ela tá invisível. Aonde, cara? Tá ali, ó. Nossa, tá ali perto da sunga dele, cara. Olha do lado da sunga do coisa, você vai ver a Mulher Invisível. Caralho, meu. Não, depois vem depois vem os velhos rancorosos falar que esse cara não é um gênio. Eu olhei essa imagem milhares de vezes e eu não tinha percebido essa mina aí, cara. Sim, porque ela tá invisível, cara. Pô, essa mulher invisível, porra. Pô, essa imagem que o Evandro mandou é do caralho, tipo velho. Literalmente. Que tipo rola. É muito sujo, né, cara? Cara, essa aqui, cara. Puta, essa aqui é foda, meu. Olha só. Essa aqui é de mestre, cara. Como é que o cara consegue pular tão baixo assim? Quem tinha colocado essa imagem mesmo no perfil do Facebook do Ents? Eu? Depois eu troquei pela do Shadow Star gordo lá. Eu acho que o Deadpool aqui ele não tá pulando, ele tá dançando, né? É Gangnam Style, cara. Ah, cara, essa aqui que a gente tinha comentado, esquecemos, cara. Dos frangos assados voando. Ah, verdade. Ah, mas põe no extra, cara. É, tá gravando aí, a gente coloca como extra. Aí você abre uma página. O repórter. O repórter com uma salsicha, né, cara? É com uma salsicha no espeto. Filmando um frango voando. A cara desse repórter. Aí, agora a gente sabe onde o frango tá, né, cara? Pô, mano, olha, faltou essa aqui, ó. Se liga que eu mandei. A do Globo lá, velho. A do Globo com cagando no ar. É. O Globo tá cagando. Pé, o Globo tá cagando em cima do disseminador, cara. Ele tá no ar, né? Ele tá no ar porque não tá apoiado em nada. É, ele tá flutuando. O pé dele não tá indo. Tá moicando os pelos do braço. Cara, não é que todo mundo morre de dente cerrado. Então, cara, eu imagino. O jeito tá meio estruado. Eu imagino se a HQ tivesse som, o que eles iam ficar falando, assim, o jeito que eles falariam. Maldito. Tenta falar com os dentes errados, não tem como. Seu maldito. Ah, seu maldito. Vamos todos terminar agora, falando com os dentes errados. Mais uma de luta aí. Marcelo, imita o Gugu fazendo, falando de dentes errados. Errado. Falando! Vai. Falando! Cara, não dá, né, meu? É muita imagem. Eu só queria achar aquela da luta, meu. Aquela dele dando voadora. Cara, onde é que tá aquela, meu? Puta, aquela a gente deu risada ontem, viu? De qual, cara? A gente deu risada de tudo, cara. A gente ficou 3 horas só passando imagem desse filho da puta. Isso é que tá... merda, velho. E, cara, isso na teoria ia, a gente podia fazer muito mais tempo, cara. Tem assunto pra caralho. Se for só pra ficar criticando ele. É, teve que dar uma resumida, tem crítica, tem as tretas dele, tem várias coisas, cara. Ah, mas a gente faz um parte 2. Já falou disso, né? Faz um parte 2 só na análise das obras. Parte 2 não, cara, já é muito sofrimento um só, cara. Ah, essa imagem aí é boa, hein, Evandro? Oi, essa eu aprovo, hein. Esse o Life se puxou. Tá gordo, cara. E os pés estão cobertos pelo morrinho. Cobertos pelo morrinho. Arma de chapim, de chapa. Trancinha de judeu, né, também, trancinha, cara. Judeu ortodoxo. Referências mão bíblicas. Dedos e... Referências bíblicas aí, ó. E tem pochete metalizada, ó. Pochete metalizada também. Pochete metalizada. Pochete de metal, a prova cara, de balas. HQ que seria legal, cara. É do Homem-Aranha Superior com os desenhos do Life Field. Ah, esse. Melhor que o do certo, né? Mas tem aquela. Tem aquele Homem-Aranha com a mãozinha lá, com o dedinho sim, saindo do meio superior, da mão. Cara, com o Deathlock. já não tá tão ruim, né? Que não possa piorar. Cara, o Mo morre, velho, vendo isso. Tem um cara lá do nosso blog também, ele morre vendo isso, cara. Quem? O. Ah, cara. É, o cara de 1,80m. Ah, o cavaleiro? O cavaleiro. O que não fala palavras em chulas. Olha aí. Respeita as mulheres. Um monte de chaminé enfiado no rabo. Não serve pra porra nenhuma. Evandro, cara, como é que você vai fazer pra organizar essas porra no post, cara? Porque... Cara, eu tô salvando tudo num TXT com os nomes, cara, que a gente tá citando. Eu também, eu tô fazendo isso, cara. Eu acho que eu sou amador, meu. Só é aquele, o da caveira, cara, da caveira. Esse é o da caveira que a gente não enxergou, que a gente não enxergou. Ah, é, esse aí, é verdade. Cara, onde é que... Nossa, não. O trabuco tá saindo das costas dele, é isso mesmo, os trabucos aqui? Tá nascendo, cara, é a espinha. É, então, E de novo o Wi-Fi ali, ó. É, o Wi-Fi pode ter. Meu, cara, Wi-Fi do inferno. O trabuco dele tem 5 saídas, o trabuco da mão esquerda, olha, cara. Tem 5 saídas pra tiro, ó. Sai tiro pra tudo quanto é. Cara, olha essa cara do Spawn, cara. Ele tá com síndrome de Down no desenho. E a caveira, como? Cara? Onde está a caveira, né? A última coisa que tu enxerga. É verdade, cara. Pois é, cara. É isso que eu acho legal. Ele é enorme, essa caveira, e ninguém vê, ninguém repara nela. Caveira? Que caveira, cara? A caveira dela é tipo um disco, né? É o CDzinho. É o LP. Ele tem um cinto de segurança amarrado. O capela, né? Um cinto de segurança amarrado no braço esquerdo, né? Ó. Cara, que merda, cara. Eu vou ter que olhar a nossa conversa de ontem pra achar aquela da luta, cara. Daquela luta foi muito foda, né? Tira o console do cara, se desvia. Nossa, aquela luta é sensacional, cara. É do X-Force? Do cara de verde? O Deadpool contra o... Não, não é o Deadpool, né? É um genérico dele, né? Contra um outro genérico do arqueiro lá. É, tipo um Deadpool contra tipo um arqueiro. Aí, ó, olha que o frango pira. É um maluco com cachumba, né? Ele tá com uma cachumba quadrada. A gente vai precisar fazer outro podcast, cara, porque faltou as action figures que a gente não falou, faltou as tretas. Ah, vai ter um parte 2, mano. Tem que ter certeza. Cara, fazer parte 2 vai ser muito foda, cara. Nossa, se uma só já não foi ruim. Chama o Rosinha no outro. Chama o Rosinha e o Gandalf. Chama o Rosinha e o Gandalf. Chama o maluco lá da foto do Moebius lá, cara. É o Gandalf. Ah, o Gandalf. É o Gandalf. Meu Deus. Cara, é muita ruindade. Ô, não, eu vou chamar aquele meu amigo lá que curte o Lifefield no começo da conversa. Chama. Esse do caralho. Eu vi um cara, eu não sei se é esse mesmo cara, eu vi um cara defendendo, falando assim: cara, quadrinho é só imaginação mesmo. Eu até curto, então, coisa e tal. Deixa o cara desenhar. Peraí, cara, tem gente que curte, cara. Tem quem curte. Sim, o cara tem, não tava tem, aí até hoje. Eu falei, ele curte o cara mesmo. Não tava aí até hoje, né, mano? Puta, a gente é verdade. É nós que estamos errado, né, cara? Não defendeu. É, se pensar bem, é verdade. A gente queria ficar que tá errado. Tá aí, errado. Ó, o Superior Spider-Man pelo Liefeld. Puta merda. Essa perdi última que eu mandei. É, aí, ó, como ele já sabia das coisas, como é que ia ser. Ele já manjava, cara. O Mopir agora. Viu? A imagem inteira aqui, que é muito. É tão errada quanto só a mão, né, cara? Esse negocinho brilho, saindo do dedo dele é foda, cara. O brilho do. De armadura na roupa. Na de armadura, né? Na roupa do Homem-Aranha, velho. Olha o tamanho da panturrilha dele, cara. Tem um enchimento, né, velho? As rugas no capacete também, olha só. Só uma pergunta, o fanático tá deitado fazendo flexão ou impressão minha? Eu acho que é, cara. Aí o Homem-Aranha fez um pulo pirata ali nele. Nossa, que imagem. O Robin, nossa, o Robin, cara, tá dando pro computador, cara, ó. Tá caindo de cu no computador, velho. Tá fazendo um. Isso, cara. Um Dirty Sanchez no computador. Olha essas mãos do Robin. Cara. Oh, o Robin tem quatro. O Robin só tem quatro dedos na mão direita, ó. Tem só a Mulher Maravilha ali, um pedaço. O que é aquilo, cara? É, a Mulher Maravilha é um android, né? Tem um. É, são robôs, ó. O Batman também. Tá saindo. Batman também. Puta que pariu. É um robô. O Batman também é um robô. O que tá na frente que eles estão estranhos, né? Que tá na frente da perna do Robin? É uma outra perna de alguém? É uma outra perna. É a perna de... É. Robin está caindo, gritando. Como que é... Eu tô maluco? Como que é no original? Olha que legal como é que é o pé do Robin. Ele é reto, cara. Ele desce direto, assim, no joelho, numa reta e forma tipo um casco. É isso que eu ia falar, cara. Tipo um cavalo, um pônei. É um cavalo mesmo. É, então aqui é do pequeno pônei e já tá certo. Bom, vinha uma freira em cima de um camelo no deserto com um padre. A freira com o padre em cima de um camelo no deserto. Aí aquele sol, aquele calor, aquela falta de água. Aqui, o que foi, madame? Quer ir no banheiro? Vai, né? Então, vai vendo bem. Aí no deserto o padre em cima do camelo com a freira e o padre doido para comer a freira. É, não sabia como fazer e tal. Boa noite, senhor. Tudo bem? Chegou um viado agora. Como é que vai, senhor? Então, vai vendo bem. Aí a freira com o padre... E o camelo no deserto com sede. Caiu. Caiu, ficou caído e tal. E a freira disse, meu Deus, e agora? Como é que a gente vai? O padre tá doido pra comer a freira. Então disse, como é que a gente vai fazer e tal? O padre já tá com a batina que... É, tá aparecendo o sino já. Aí o padre e tal disse, não, sabe o que é, freira? A senhora vai ver, não tem nada, não se assuste e tal. Doido pra comer a freira e tal. Aí o padre foi, tirou a batina toda, já viu o sino. Aí a freira olhou apavorada, disse, meu Deus do céu, o que é isso? Ele disse, isto, freira, isto é a vida, isto é que dá vida. Diz ela, ah, então enfia no cu do camelo.